demorou de chegar. Vieram pra arregaçar. Aí, mano, aí, mano. Me liga na fita aí. Demorou de chegar. Vieram pra arregaçar. CDM é a voz da rapaziada. Somos um, somos dois, somos três, somos todos iguais, somos irmãos cada vez, cada vez mais. Nós somos mais que ninguém, apenas voz ativa. Mandamos ideias positivas para os aliados da periferia. Ideia forte, ideia quente, ideia que bate na mente. Nos aprofundamos da miséria. Será essa a revolta do garoto da favela? Vida suburbana, quem te viu e quem te vê bacana, cheio da grana, cheio da fama. Nunca diga eu sou, somente Deus é. Somente Ele tem o poder de estar acima de tudo e de todos. O coração urbano, à beira de um ataque cardíaco. O cão puxado pra trás, só role pointer no tambor. O coração urbano está carente de amor. Vamos dar um rolê pra sul, pra norte, pra leste ou pra oeste. Vamos curtir a noite, andar pelas noites. A pampa banca forte, compra banca, é nós na fita. Toda a comunidade pobre pode crer, cachorrão. Distante do mundo das drogas, DJ lá e mano cobra. A noite é minha amiga, mas a noite é violenta e pesada. Conexão do morro nas paradas.